Dia 15 de março de 2015, nós vamos começar o nosso CALEB, Capacitação Avançada de Líderes, na escola bíblica, que não é necessariamente domingo. Escola bíblica, Vida Nova, ela é domingo circunstancialmente, mas ela pode ser feita também em outros momentos, tá bom? Bem, hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantíssimos para o bom êxito do nosso grupo caseiro, grupo nas casas, grupo familiar, núcleo, célula, não importa o nome. Importa é que a gente tenha uma identidade, porque cada igreja local faz de um jeito, porque tem que considerar o contexto, ok? Mas, principalmente, o critério maior é o conceito bíblico, ok? O conceito bíblico de nós abrirmos a nossa casa para a implementação e o crescimento da igreja de Jesus, tá bom? Então, o núcleo os núcleos reproduzem o código genético da igreja. Por que que estou insistindo com isso? Bem, a gente tem que ter um grande cuidado, porque não é porque um núcleo tem uma certa frequência, não é porque o núcleo está existindo, está reunindo, que ele é um núcleo, que ele é parte da igreja. Muitas vezes, ou poucas vezes, graças a Deus, geralmente, se ele não representa o mesmo código genético da igreja, o que vai acontecer? Ele não é um braço saudável da igreja, um órgão da igreja. Ele é um câncer. Ok? O que é o câncer? Uma célula começou a se reproduzir de forma desordenada, sem obedecer à homeostase, sem obedecer a estrutura daquele corpo, a funcionalidade daquele corpo, ok? Então, não é porque um núcleo reúne, que tem frequência, coisa e tal, que ele é saudável. É parte fundamental dessa saúde a comunhão com a igreja geral. Amém? Daí a importância da gente estar estudando junto, estar se encontrando, os líderes serem discipulados, fundamental. Já cometi esse erro e não cometo mais. Líder de núcleo, que desempenha esse papel tão extraordinário, tamanho privilégio, ele precisa ter a humildade de entender que ele tem que ser discipulado. Uma pessoa que não recebe discipulado, não se sujeita ao discipulado, que não se sujeita a uma liderança, como pode liderar? Impossível. Tem um livro de Watmani, Autoridade Espiritual, que ele fala bastante sobre isso. Então vamos entender o seguinte, isso é básico e é tão gostoso, né, irmão? Qual o problema que a gente pode ter com isso? Não é verdade? Então a gente pode usufruir disso para nos capacitar melhor para que nosso núcleo consiga ser um núcleo feliz, saudável e que multiplica. Né? A ovelha sadia, ela sempre dá cria. Umas dão mais, outras dão menos, mas a ovelha sadia, ela dá cria. Tá? Então, algumas questões, como estão lá prometidas no slide anterior. O líder do núcleo não busca recompensas humanas. Espera aí, seu... Vejamos o que a igreja deve oferecer. Esse é o anterior. Vejamos que a igreja deve oferecer aos que entenderam seu chamado. Aí a gente vai para esse agora, certo? Esse semana passada prometeu esse de agora. Então o que é que a igreja deve oferecer? Que é o que a gente começa hoje, tá? Primeiro, estabilidade ministerial e cuidado individualizado. Bem, eu não posso como igreja exigir que haja uma identidade, que haja uma sinergia, que haja um relacionamento, se eu como igreja, na perspectiva de quem está provendo como pastor, eu não crio um ambiente para isso. Ou seja, a igreja tem que dar estabilidade ministerial. Ninguém vai ser ordenado líder de um grupo de forma irresponsável ou corrida, para botar e tirar. Não, existe uma estabilidade. É um ministério. Eu diria que é o ministério, para mim, mais importante da igreja. Então, as pessoas que se propõem a episcopado, excelente obra almeja, como Paulo fala. Mas, não se engane, tem deveres, tem responsabilidades, que são tão leves, mas que devem ser cumpridos. E a igreja, na pessoa das lideranças, do pastor, tem que proporcionar condições para o líder ser um bom líder. Por exemplo, o ensino aqui, o treinamento, o discipulado, a supervisão dos grupos. Nós temos supervisão, eu e Paula. Nós temos nossos núcleos, mas nós fazemos supervisão. A gente chega lá de surpresa, a gente veio para o núcleo hoje, a pessoa sabe que a gente está lá. Fundamental que isso aconteça, amém, amados? Para quê? Para a gente não correr o risco do núcleo começar a agir a revelia da igreja, que é terrível, porque está sem cobertura espiritual, é um alvo fácil para o diabo, tá bom? Então vamos entender, estabilidade ministerial e cuidado individualizado. Quem é responsável, por exemplo, para que as pessoas do grupo sejam discipuladas? É o pastor presidente? Não! É o líder do núcleo que vai observar se os membros estão sendo discipulados. Por isso é aquela fichinha. Vamos voltar a aplicar ela, ok? Que é fundamental aquilo. Então, e cuidado individualizado. Nosso discipulado não é feito coletivamente, é feito individualmente. Tá bom? Homem com homem, mulher com mulher. Oportunidade de crescer num clima de cooperação. O ritmo do núcleo não pode ser um ritmo onde as funções são polarizadas todas para o líder como pivô do núcleo. Isso é um erro. Ok? A gente deve, o máximo possível, pulverizar, fragmentar as responsabilidades do núcleo. Sublinhando essa palavra, responsabilidades. Ok? Não é saudável que líder do núcleo faça tudo no núcleo. Primeiro, porque sobrecarrega. Segundo, porque atrofia os membros do núcleo. Não cumpre o propósito. Não é? Terceiro, porque... Deixa eu pensar no terceiro aqui. Não precisa ser terceiro, não. Primeiro, porque ele fica sobrecarregado. Segundo, porque ele atrofia o crescimento das pessoas. Diga. Por favor. É, o núcleo de Raquel e Jackson, que a gente participa. Raquel e Jackson, há 15 dias atrás, eles estavam com o Fabrício Dani, Morro de São Paulo, né? Isso não atrapalhou nada o andamento do núcleo. Eles chegaram aqui na segunda-feira, mas já estava tudo combinado, Patrick ia dar a palavra. É, Raquel chegou, acho que ela só deu tempo mesmo de arrumar a casa. Mas assim, nem por isso faltou o café do núcleo. É, todo mundo levou alguma coisinha, a mesa estava farta e todo mundo confraternizou. E teve o núcleo naquele dia. Amém, amados? Então, ficou pesado para Raquel, eu vou deixar de curtir as minhas férias, não vai ter o núcleo, para não ter o núcleo. Não, ela foi, mas a casa dela estava disponível, ela chegou assim. Uma das questões que faz a co-liderança ser fundamental no núcleo é porque, por exemplo, se Raquel não pudesse chegar a tempo, podia ser na casa de Zaira, que é co-líder. Como vai ser na segunda. Entendeu? Por que não vice-líder? Não gosto de vice-líder. Melhor co-líder. Porque o vice-líder é que nem vice-presidente. Não faz nada, gente. Você fica esperando o cara morrer para ele assumir. Brincadeira, não é assim na igreja, né? Claro que não. Mas assim, o co-líder, ele é braço direito na liderança. Ok? Então, oportunidade de crescer num clima de cooperação. É claro, como eu digo sempre, é que nem Ratatouille. Vocês lembram do filme, né, infantil? Quem não assistiu, assista. O filme é muito legal. O tema do filme é qualquer um pode cozinhar. Só que no decorrer do filme você vê que não é de qualquer jeito que se pode cozinhar. É que qualquer tipo de pessoa pode desenvolver a faculdade de cozinhar. Ok? Então a ideia é a seguinte, o núcleo, ele pode ser feito por qualquer um que venha desenvolver a sua liderança e venha ser ordenado para isso. Mas não pode ser feito de qualquer jeito. Amém, amado? É por qualquer um que se disponha a esse lugar tão especial de cuidar da Igreja de Cristo, mas não pode ser de qualquer jeito, amém? A Bíblia diz que a obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente, tá bom? Então, oportunidade de crescimento e um clima de cooperação. confirmação do chamado e vocação. O núcleo é um lugar que as vocações acontecem. No núcleo, você tem alguém que vai... Nós já aplicamos a cesta do amor no núcleo. Raquel, inclusive, o núcleo de Raquel e Jacques, Patrick e Isaia tá de parabéns. Rapaz, uma cesta muito chique que arrumaram. Pensei que era uma caixa de papelão, cheguei lá, um negócio de primeira, viu? Aí, não quero que Raquel, nem Jacques, nem vocês dois sejam responsáveis por donativos. Vai ter quem vai cuidar disso. Claro que vai ser alguém que tem uma sensibilidade maior com as questões humanitárias, do serviço também. O irmão que vai separar os louvores, ele não tem que ser um tocador. Mas ele vai orar por aquilo, ele vai buscar qual é que vai ser. Se for tocador, ele pode até tocar. Eu não estimulo muito que tenha tocadores nos núcleos, não proíbo, mas também não estimulo, para a gente não achar que só pode ter núcleo se tiver tocador. Em Salvador teve um tempo que teve esse problema, porque tinha núcleo e não tinha tocador. Por isso que a gente tem um CD, um DVD, preparei com muito carinho, com as músicas e com a legenda. Aquilo ali é fantástico, velho. Porque você chega no núcleo, o cara escolheu as músicas, bota lá, vai, música 1, aleluia, glória a Deus, bate palma, levanta, uma música mais reflexiva e faz a parte dos louvores com canções. Não tem que saber tocar nem campainha para botar aquilo para tocar, ok? Mas faz com amor, com dedicação, porque é obra do Senhor, tá? Então, configuração chamada vocação. Muitas vocações vão aparecer ali. E a maior vocação para mim, na igreja, não é um pregador, não é um tocador, que é muito importante. Para mim, a maior vocação da igreja são 5 ministérios. Ok? Profetizar, ensinar, ser doutor, ser mestre, ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista. Que a Bíblia diz. E não tem lugar melhor para desenvolver isso que não nas casas. Amém, amados? Agora, não é porque a gente vai polarizar, esse é só evangelista, esse é só profeta, esse é só mestre, não. Por exemplo, falar que nem Paulo, né? Eu sou apóstolo e mestre. Que chique, hein? Não de título apóstolo, mas não existe a palavra missionário no Novo Testamento. Existe apóstolo. É arremessado. Então, eu fui arremessado da Igreja de Salvador para cá. Né? Então, foi apostolado para cá. Embora não tenha o título, não queira. Eu sou apóstolo e mestre porque vocês veem como é a ênfase do meu ministério. É de mestre. Aí, o que eu devo fazer com esse meu talento? Eu ser o único mestre e o único apóstolo? Claro que não. Claro que não. Eu vou usar o que Deus me deu para promover o máximo de que vocês, a Bíblia diz em Efésios, para a edificação do corpo. Então, a ideia é que o meu talento desperte em você o mestre que há em você. Amém, amados? Desperte o apóstolo que há em você. Amém ou não? Então, a ideia do ministério é essa. A sua vivência de ministério possibilitar e treinar outros para viverem o ministério. Amém, amados? E o pastoreio também é vocação minha, tá? Então, apoio constante através do discipulado e da supervisão, como eu já falei antes. Tem que ter discipulado, tem que ter supervisão. Um núcleo, ele vai multiplicar mais fácil. Quando ele... Duas coisas importantes. Quando ele tem co-líderes bem treinados e discipulados. E quando ele investe em ter muitas pessoas discipuladas. Porque uma pessoa discipulada, ela é uma discipuladora. Se não, de fato, já é potencial. E se ele é um discipulador, ele vai ganhar pessoas e vai levar para o seu núcleo e logo ele será co-líder também, logo será líder também. Então a gente tem que entender o seguinte, olhem para o grupo de vocês, promovendo neles a ideia de que o mais difícil Jesus já fez quando ordenou que fizéssemos discípulos. Gente, eu falo para vocês. É uma coisa dura de ouvir, viu? Mas eu vou falar. É uma coisa dura de ouvir, mas eu vou falar. R$1.000? A gente sabe que matar é pecado, né? Roubar é pecado? Vocês vão dizer sim ou não, bem forte. Roubar é pecado? Matar é pecado? Mentir é pecado? Não fazer discípulos é pecado? Então, eu tenho que buscar fazer discípulos. Claro, quanto eu puder cuidar, né, gente? Não me deixa fazer 8, 10, 12, eu tenho 10 discipulandos. E eu tenho que fazer as tripas coração para estar com eles. Mas isso pastor, eu preciso ter uma galera mesmo maior para cuidar. Você está falando fazer discípulo no sentido de trazer pessoas para Cristo. Porque não é fazer discípulo de discipular. Eu estou falando de discípulos de discipular. Porque quando você vê na grande comissão, Jesus não distingue isso. É a gente que distingue isso. Ganhar e discipular, a gente didaticamente, cartesianamente separou isso, não foi? Mas Jesus não separa. Jesus entende que eu cuido de quem eu ganho. Ou em caminho para alguém cuidar. Entendeu? Talvez, estava falando aí, essa pergunta que o Patrick fez, me veio à cabeça que, de repente, a ideia, na verdade, de discipular seja muito mais coerente do que de ganhar, partindo do pressuposto que quem faz essa obra de conversão é o Espírito. Então, se a gente anuncia, a pessoa é ganha por Cristo, e trazido por Cristo, a nós é dado o discipulado. A gente já estaria começando esse discipulado no cuidado com a pessoa, né? E na medida que ela converteu, já seria efetivamente o discipulado, porque não dá para discipular o ímpio. É. Então, assim, até isso aí a gente faz no poder dele, né? Como você, com autoridade que o Estado lhe dá, você faz o seu trabalho. Com autoridade que Jesus me deu, eu faço o meu. Então, a ideia é a seguinte, não é se culpar não, viu, gente? Não se culpem não. Busquem. Orem. Olhem ao redor de vocês, no oicós de vocês. O carcereiro levou, Pedro, Paulo falou, será salvo tu e as tuas relações. Que tu e teu oicós, tu e tua casa. Se você crer, você vai ser salvo e toda a sua relação também vai ser salvo. Como? Automaticamente na conversão do carcereiro? Não! Paulo estava dizendo, o poder que está operando aqui agora para você converter vai estar em você também para outros converterem. Então, gente, o poder está na mão da gente. Não é difícil ganhar alma, não, gente. Não é difícil, não. O nome de Jesus não é. Vamos parar com esse negócio. Aí eles não precisam encostar, se expor. E o resto que vai fazer a obra do Espírito Santo também, amados. Então, vamos trabalhar por isso. Em nome de Jesus. Vejamos algumas respostas comuns de quem ainda não, de quem ainda está inseguro para liderar o núcleo. Vamos terminar com esse outro slide, tá? Não sou capacitado para liderar. A gente fez isso semana passada? Não sou capacitado para liderar. Gente, olha. Eu estava na praia, lá no Guarujá, lá em São Paulo, nas férias. E eu estava pensando muito em vocês lá, o tempo todo. E eu pensava em vocês e assim, gente, só tem fera. Eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer para mostrar aos irmãos e o que já está tão explícito para mim. Que tem problema também, sabia que tem igrejas que o povo está querendo liderar e o pastor olha e não vê ninguém apto. Que acha que o cúmulo do ministério é pegar o microfone, né? Pois não é, não. Não é mesmo. Não é mesmo. Daí olha a importância da igreja viver de forma orgânica nas casas. Porque todo mundo tem uma casa para liderar e para fazer igreja. Tem cacique para pouco índio, não. Quanto mais cacique, melhor, porque os índios são os ímpios, que vão virar servos, vão virar outros caciques. A pessoa, a igreja que tem núcleo, a igreja que tem célula, a igreja que é assim, é muito cacique para pouco índio. Depende. Existem alguns sistemas de células que de fato é. Né? Mas o que a gente está se propondo a fazer, que é a nossa realidade aqui, é que se você tem uma casa, é servo de Deus, convertido e batizado, já é discipulado, frequenta o Caleb, já frequenta um grupo, você está no caminho para ser líder de núcleo um dia. Não tem que ser. Mas a igreja tem que possibilitar que você possa vir a ser. Amém, amados? Amém? Vamos pensar assim, né? Então, não sei pregar. Por conta disso, teremos uma opção dos estudos escritos. O que aconteceu? Eu observei que alguns de vocês, alguns com mais potencial, inclusive, de liderança, na perspectiva bíblica do que é liderança, que não é pregação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Liderar e saber pregar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguns, com muita humildade, me confessaram: Tiagão, pastor, Ti, eu... faz problema aí que trava aí comigo é pregar, velho. Vou abrir o coração pra você. Pregar pra mim é um problema. Rapaz, eu vi isso, um casal, outro casal me falando isso, eu falei assim, eu pensei assim, não vai ser mais. Por quê? O que é que nós vamos fazer? Nós teremos um estudo muito simples para servir aos irmãos, ok? Como uma alternativa. E ele não vou pegar mais leve porque tem um estudo pronto, não. Quando fizer essa visão, eu quero dever de casa feito. Ok? Talvez até o cara que tem um estudo vai ter que estudar mais ainda do que o cara que tem um talento para pregar, abre a Bíblia e prega. Eu mesmo, se você me der 3 minutos, eu faço o sermão. Eu já faço isso há 15 anos. Talvez alguns de vocês vão se preparar mais do que eu para dar a palavra no meu núcleo. Então, não é preguiça. Ah, quem usa o estudo é porque não tem, é porque não quis fazer o dever de casa. Não, ao contrário. Às vezes, quem vai usar o estudo vai ralar mais, né? Vai, meu Deus do céu. Amém, irmãos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a disponibilizar o estudo, ok? Porque, inclusive, eu tenho que entender que a oratória não é um dom universal, não é todo mundo que tem. Paulo, o apóstolo, não tinha. Como é que você sabe, Tiagão? Porque a galera falava que quem pregava bem era Apolo. Paulo era mestre, sabia que o dom dele era de mestre. E Paulo ensinava, ensinava, ensinava, até que eu, tipo, caiu, morreu. Ele foi lá, orou, o cara ressuscitou. Eu preciso só dessa unção. Então, a igreja vai disponibilizar semanalmente isso. Ok? Porque aí, o líder vai ter liberdade, se não quiser usar o estudo, na bênção, mas também querendo usar, ele pode usar. Amém, amados? Então, a gente vai tirar uma pedra que estava sendo no processo. Tá, olha como que foi tremendo como Deus me deu esse insight cuidando de discípulos. Porque... gente, quantas pessoas já não se escusaram de serem co-líderes políticos? Eu nem sei. Esse aqui mesmo tentou, né? Patrick. Mas ele, uma luta consigo mesmo, não tem que fazer a obra, vou vencer isso, e venceu. Hoje um ótimo explanador da palavra. Mas tinha um talento aí guardado, que nem ele sabia. E se não tiver? Precisa ser um parto toda vez que for fazer? Não, não vai precisar. A pessoa vai se comprometer a orar, buscar de Deus, sabe? Está ali no estudo, vai ter outras contribuições pessoais em cima daquilo, está na bênção. Amém, amados? Mas o que eu não quero? Eu não quero criar uma estrutura que seja um entrave. Não, meu papel aqui como pastor é promover o melhor de cada um na minha responsabilidade. Eu sou pastor, na minha liderança, mas promovendo o melhor de cada um. Amém ou não? Amém? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para não ter mais esse entrave. Amém? Vamos lá, só mais 4 minutos e a gente termina. Não estou disposto a liderar, que é uma questão que, graças a Deus, não existe aqui. Graças a Deus. Isso não foi um problema para mim ainda, aqui em Vida Nova. Eu louvo ao Senhor por isso. Todas as pessoas que não puderam, elas citaram, elas se excusaram dentro da humildade. Glória a Deus por isso. Como Moisés fez com Deus, vocês lembram, gente? Moisés falou, tá bom, eu vou, eu só não falo. Como que Deus agiu com Moisés? Você não é espiritual, você não serve para nada, eu pensei que você ia ser um bom líder. Foi isso que Deus fez? Não. Deus falou assim, tá bom, Moisés. Tarão, então vai falar por você. Amém, amados? Amém ou não? Então a gente vai, não quero nem usar a palavra facilitar, eu vou evoluir esse conceito, amém? Pra gente, tá? Não. Não estou disposto a liderar, infelizmente é algo que acontece por aí, né? Não estou seguro para fazê-lo. Tá, também está dentro da humildade. Também não estou seguro para ser pastor muitas vezes, mas tenho que ser. O Senhor me capacita. Meu dom é outro e não este. Vamos ler Mateus 28, 18? Não precisa, a gente já conhece o texto. Jesus disse que o seu dom é esse quando ele lhe deu. Eu, como igreja, posso estar querendo de você algo que não é o seu forte. Eu estou errado, tenho que mudar. Mas o dom para cuidar de vidas, nós temos. Porque ele disse que nós teríamos. Amém? Me preste meu nome, por favor. Que letra boa de ler isso aqui, viu? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se a Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas essas coisas, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ok? Eugênio Petras teve a coragem de fazer a tradução certa do texto. E a tradução é: e assim, e só assim, eu estarei convosco. Sério, hein, irmão? Sério. Que em nome de Jesus a gente obedeça com alegria. Amém? E faça com amor. Porque a gente que Jesus contempla é a sinceridade, é a obediência. E Deus opera na obediência. Amém, amados? Semana que vem, o líder do núcleo não busca recompensas humanas. A maior recompensa nem é a multiplicação em si, mas que mas o que o líder vive e faz durante a semana. O momento de encontro do núcleo é muito importante. Eu vou confessar para vocês uma coisa. A gente, inclusive, tem que ver com belezas diferentes. Quem tem dois filhos sabe o que eu estou falando. Amo os dois. Ama muito os dois. É difícil dizer amo mais um do que o outro. Assim sou eu com o núcleo e com a celebração de todo mundo. Mas isso, em mim, só é assim porque a maioria esmagadora da vida nova está nos núcleos. Se não fosse, eu ia lamentar. Como já foi outrora. Mas hoje não. Hoje, a reunião do domingo à noite é uma farra, é uma festa, uma celebração do que acontece durante a semana. Amém? Então, a gente... é tão gostoso, gente. Olha, eu vou a vocês, tem tanto lugar aí no mundo que as pessoas querem servir, querem pastorear, e os pastores dizem: não, não pode. Eu que faço tudo aqui. Eu ensino, eu prego, eu acompanho, eu discipulo, aspas, né? Todo mundo, quem faz tudo aqui sou eu. O máximo que você vai fazer é ficar com as crianças, ficar na porta. Ô, gente, a gente atrofia o povo de Deus, não é verdade? Mas, e eu digo mais para terminar aqui. Meu objetivo pessoal como pastor é que cada um de vocês tenha plena condição, não só de ser um líder de grupo, não, mas de ser enviado como missionários. Vocês, por exemplo, já têm essa condição. Tem que crescer? Claro, como eu. Mas você já tem isso. A igreja tem que ter uma estrutura que promova isso, amém, amados? Onde vocês chegarem no mundo, vocês têm condições, têm grupo na casa de vocês, continuar a igreja de Cristo, fazer discípulos, a igreja crescer. Você não precisa de um prédio, não precisa de um salário, não precisa de nada, porque está tudo em vocês, amém? Tem alegria maior para o pastor do que essa? Não. Amém? Agora, é claro que a Bíblia diz que são muitos filhos, né? Família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então Deus não tem nada contra muitos, amém? E vamos trabalhar para essas almas que estão indo para o inferno serem resgatadas logo para o Senhor, amém? Vamos orar para a gente terminar? Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos estimula, que nos desperta para a gente viver o teu chamado. Que em nome de Jesus nós possamos viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós, para que possamos crescer em serviço. Cremos que existem porções do Senhor, existem graças do Senhor, e o Senhor derrama aqueles que se dispõem ao ministério, que se dispõem ao serviço, até para capacitação. Então, como nós queremos tudo do Senhor, nós vamos também buscar essa graça através do serviço. Capacita-nos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quem ama, diga amém.